nós é tipo moeda desvalorizada. Não vale um real. Gasparzinho! O saudade de aglomerar, saudade de uma pegação. Esse é o clima de festa que o brasileiro gosta, meu irmão. Tô pronto quando o cana chegar, com total disposição. 7 dias de cana é pouco, subindo e descendo nessa diversão. Prepara, prepara. Toca de médio grave, bebê. Na empurradinha subindo, subindo, subindo. Na empurradinha subindo, subindo, desceu. Na empurradinha desceu, desceu, desceu. Na empurradinha desceu. De Bicoara.